Yo. Jig did the Elna voice. Tributo. Karate. Milenar, criada no Japão. Corpo vira arma, inimigo cai no chão. Flexibilidade, capacidade, esporte de combate que te ensina de verdade. Filosofia oriental, kata, kumite, quebramento fatal. Ataque, defesa, aqui é forte. No contragolpe, tem que ter sorte. Ushiro, geri, chute lateral. Se pega na costela, fratura, é mal. Jakosuke, direto no nariz. Se não bloquear, vai abrir um chafariz. Yama, suki, estômago e testa. Perde a respiração, fica tonto, já era. Nagashi, uki, gedan, barai. Autodefesa, concentração, vai. Karate, Shotokan, Kyoko, Shinkai. Shoto, Ryu, Mashida e outros mais. Máximo respeito, cada um no seu estilo. Treinamento duro, condicionamento físico. Agradeça a Deus pelos meus irmãos. Pela saúde, pelo ar no meu pulmão. Por poder treinar nessa academia. Por cada ensinamento, cada filosofia. Lição de vida, controle emocional. Nunca brigar na rua, conselho vital. Disciplina, dedicação. Autocontrole, violência não. Esses são princípios de um samurai. Humildade sempre, soberba jamais. Seu maior inimigo é você mesmo. Preste atenção, se olhe no espelho. Enfrente o medo, tenha proceder. Essa é a essência do karatê. Segura a onda, é dia de calejamento. Quebrar tijolo faz parte do meu treinamento. As cicatrizes são provas da demolição. O tempo passa, alcanço a graduação. Faixa preta, corpo de aço, feroz como tigre. Golpes traumáticos, fazer os katas exige dedicação. Ouço sensei, motivação, tipo Daniel San. Mestre Miyagi, discípulo e mestre, prontos pro combate. Ataque, defesa, contra-ataque. Basta um vacilo e é nocaute. Essa é a arte das mãos vazias. Pra acabar com a tirania. Nunca fraquejar, lutar até o fim. Me dedicar, dar o melhor de mim. Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome. Tem comitê, vou subir no tatame. Hoje é sexta-feira, põe tudo no meu nome. Tem comitê, vou subir no tatame. Hadouken!